Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos compartilhar hoje o livro de Amós, no capítulo 8 e o capítulo 9, concluindo assim o livro de Amós. Momento para mim muito especial, de muita gratidão a Deus por poder compartilhar mais um livro da Bíblia com vocês. Capítulo a capítulo. No caso de Amós, pelo conteúdo do livro, o Senhor nos permitiu fazer o capítulo 4 e 5, depois 6 e 7 e hoje 8 e 9. Então, louvado seja Deus, espero que essa palavra tenha ficado, gravada no seu coração, na sua mente, entendendo que Deus não faz acepção de pessoa e trata com os seus filhos de modo bastante severo. Deu uma graça extraordinária, especial, Israel, primogênito das nações, história iniciada lá com Abraão, Isaque, mas depois esse nome Israel vem da transformação da vida de Jacó, e ele que luta com Deus e prevalece, então começa verdadeiramente a trajetória, o cumprimento da trajetória de um povo, de uma nação. Isso tudo foi prometido a Abraão, Isaque, Israel, Jacó, Israel, José ainda continua nessa dispensação, ainda quando o povo tem um número pequeno de pessoas, não é uma nação ainda, é uma família, clã. Mas depois, no período em que eles descem para o Egito, eles começam a se multiplicar, multiplicar, e então ali há um processo que nós chamamos de Gênese, o início, o nascimento da nação Israel. Não só de Jacó se transformando em Israel, mas a nação de Israel. E isso vai se dar de fato e de verdade, consolidar-se-á no momento da multiplicação, depois o processo de tribulação que eles passaram por 430 anos, de escravidão, uma grande multidão se forma, Deus manda o libertador, Moisés. Eles saem do Egito, são libertos do Egito com mão poderosa do Senhor, e no deserto, depois do grande livramento que Deus operou para a saída do Egito, no deserto o Senhor vai constituir a lei. E o povo de Israel então começa de fato a ser uma nação, porque agora há uma lei. O ensinamento todo acerca daquilo que Deus desejava e deseja ainda para o povo de Israel e para nós. E depois disso vem a tomada de Jericó, da terra prometida. Então eles passam a ser um povo com uma liderança, com Josué, Moisés, Josué, Caleb, os juízes, eles têm uma lei, eles agora têm uma terra, e então, de fato, agora se constituem como uma nação. É nesse momento que surge a nação de Israel, tá bem? O início dela é no livro do Êxodo. Louvado seja Deus por essa nação, por tudo aquilo que Deus revelou a essa nação, a nação que é chamada, repito, o primogênito entre as nações, e o Senhor operou com mão poderosa para abençoá-los e operou com mão poderosa também para corrigi-los. Já no deserto, a geração que entrou na terra foi a geração que tinha 20 anos para baixo, quando do período da entrada na terra. Todos os que tinham 20 anos para cima morreram no deserto, por causa da rebelião, por causa de reclamação, murmuração e uma série de coisas assim que você pode acompanhar no livro do Êxodo. E nós estamos aqui tratando de mais uma etapa da história desse povo. O Messias vem de Israel, Jesus é o Messias de Israel. Porque o propósito de Deus com Abraão é que, através dele, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Naquele momento, né, você pode dizer que elas fossem abençoadas. Mas, durante os séculos, eles foram perdendo a intimidade com o Senhor. Sempre houve os remanescentes, os verdadeiros adoradores que adoraram em espírito e em verdade, já no Antigo Testamento. Sempre houve os remanescentes. E eles é que seguraram o bastão, eles é que seguraram e mantiveram a fé no Deus único e verdadeiro e a fidelidade à sua palavra. O livro de Amós é um livro maravilhoso porque mostra o tratamento de Deus para com Israel. E nesse final, nós vamos ver duas coisas, há duas verdades. Primeiro, o momento em que Deus está tão irado, tão irado, tão irado, ele ficou assim no deserto também, e chegou a propor a Moisés: olha, eu vou acabar com esse povo, vou acabar com todos eles, eu vou começar uma nova história a partir da tua descendência. E Moisés argumentou com o Senhor e falou: não, Senhor, porque o que os egípcios vão dizer, os outros povos vão dizer, que o Senhor os tirou, nos livrou do Egito para depois nos fazer perecer no deserto? E o Senhor, então, retraiu a mão, não fez a extinção do povo e um novo pacto a partir de Moisés, deu continuidade. No entanto, todos daquela geração, com exceção de Josué e Caleb, Eleazar é uma dúvida se ele já tinha casado e tinha 20 anos também aproximadamente, ou se, como sumo sacerdote da casa de Arão, filho de Arão, ele tinha mais e se encaixa no que seria um tripé: Josué, Caleb e Eleazar, como sumo sacerdote. É mais provável que seja isso, mais provável que seja assim, para manter a liderança do Estado de Israel com Josué, a conquista, Caleb ajudando e mantendo o culto ao Senhor com o descendente de Arão, que é Eleazar. Então, Amós 8 e 9 vai trabalhar, o livro vai trabalhar a mão forte do Senhor, dizendo: olha, eu vou acabar com eles, estabelecendo um juízo para sempre. E depois, o capítulo 9 vai apontar para a restauração do povo. Veja, eu já vou antecipar, daqui a pouco eu vou ler um trecho para você, mas eu já vou antecipar quem diz que esse texto é um texto messiânico, não somos nós cristãos. Os próprios rabinos ortodoxos têm como claro o fato de que o capítulo 9 é um capítulo messiânico. A única diferença deles para conosco é que eles acham que o Messias ainda está por vir e nós sabemos que o Messias já veio. Eles também conhecem todo, a maioria conhece todo o Novo Testamento, mas ainda não concordam aqui e acolá, por isso ou por aquilo. Vamos orar para que se convençam, permitam que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e se convertam o maior número possível e o mais rápido possível, convertam e entendam que Jesus é o Messias de Israel e eles possam se encaixar nessa compreensão de que agora é a volta, é a segunda vinda do Messias e não é só a primeira vinda, tá bem? Então, são os próprios rabinos que entendem que trata-se de um texto messiânico. Nem pode ser diferente. Na hora que você ouvir a leitura, Deus chega no momento do capítulo 8 que diz, olha, acabou para eles. Falando aqui na minha linguagem. Acabou. Não tem mais papo. Não tem. Né? Acabou o período deles. E como depois no capítulo 9 ele vai falar do reerguimento, da restauração de Israel, esse reerguimento, essa restauração, só pode vir através do Messias, tá bem? Então isso é consenso em qualquer leitor de Amós. E eu espero que isso fique gravado no seu coração também. E louvamos a Deus, porque o Messias já veio e agora o que nos cabe também, aprendendo com esse texto, é que o Senhor é justo, é justo juiz. E se nós andarmos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, muito bem, louvado seja Deus. Se nós não andarmos segundo a sua palavra, então o Senhor vai agir com mão forte. Só que agora, irmãos, tem uma diferença gritante. Como seria para Israel naquele momento? Naquele momento seria o fim da história de Deus com Israel e ele iria dar continuidade até pelo Messias e incluindo os gentios. Mas quase que descartando o povo que ele amou tanto, chamou, abençoou, libertou, fez tudo, né? Para nós estamos num momento onde não haverá mais apelação. Nesse sentido, eu tenho insistido com vocês de que não nos resta outra alternativa a não ser falar com os nossos familiares, falar com os irmãos da igreja, falar com as pessoas que nós conhecemos em vários lugares onde estamos, né? Onde estudamos, trabalhamos, nos divertimos, avisar todo mundo. Jesus está voltando e quando ele voltar, não há mais o que fazer. Não há mais apelação. Não há mais como dizer, ah, poxa, eu não acreditei, mas agora eu quero acreditar. Não, não haverá mais esse momento. Então, o que nos cabe é uma responsabilidade muito grande e por isso eu tenho chamado também vocês, nesse momento de grande alegria para mim, de compartilhar mais um livro, mas uma responsabilidade grande também ao dizer, irmãos, irmãs, é a hora, agora é a hora de todos se converterem, todos que quiserem se converterem, que aceitarem a direção de Deus, se converterem. Depois não tem mais o que fazer. Depois não tem mais o que fazer. Ou é vida eterna ou é morte eterna, tá bom? Muito bem. Nós vamos fazer assim, como temos procedido. Eu vou ler para você o texto, vou, como fiz agora, já com uma palavra pastoral, e acrescento com alguns elementos históricos que estão aqui no rodapé. E dou crédito mais uma vez, estou usando a BKJA, que você tem no seu celular. Eu sei porque nós já acessamos também no celular e está disponível. Então, você pode usar. É a melhor versão para o português? Não, há uma versão melhor, há versões melhores. A última revisão da Almeida é a melhor tradução. Agora, se você quer um rodapé bastante rico em história, em geografia, em elementos do idioma hebraico, e se você quer uma versão que vem da tradução na Vulgata do latim, é o motivo pelo qual eu me interesso mais. Também é muito bom e muito forte, porque as línguas latinas são oriundas, né, desse idioma original. Então, eu fico aí com essa sugestão para você ter a melhor tradução, pode usar Almeida. E tem outras Bíblias que vão dar ênfase aqui ou acolá. Essa vai ser uma riqueza muito grande. A BKJA, muito grande em termos de elementos históricos, linguísticos, e vai fazer muito bem para a sua vida também. E é bom você trabalhar com dois, três, quatro textos, né? Quando vai fazer pregação ou estudo na escola bíblica ou o que for. É bom fazer a comparação, às vezes uma tradução deixa mais claro e real o sentido, tá bom? Muito bem, faço a leitura primeiro da devocional enviada pelo irmão Everson. E antes disso, falo para você, chegou nessa madrugada o mais novo vídeo que nós postamos no YouTube. Fala sobre o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade, eu aponto sete aspectos no capítulo 1, só no capítulo 1 dos Salmos, para que você experimente uma vida feliz. Então, se você já ouviu, glória a Deus. Se você não ouviu, ouça. E para os dois grupos, se você ouviu e ainda não deu like, se inscreveu e fez algum comentário, faça um pedido por gentileza. Inscreva-se. Não só porque você recebe mais rápido, imediatamente, o texto. Eu estava acordado, já ouvi, o celular já avisou, e aí eu vi, chegou, né? Então, isso é uma vantagem, mas o motivo para nós mais importante é o fato do posicionamento do canal, o canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, o posicionamento do canal. Ontem, pela primeira vez, assim que entrou, eu não vou dar o nome da marca aqui, mas marcas famosas de produtos a serem comprados aí em mercado, né? Foram veiculados junto com a chamada do vídeo. O que significa isso na prática, pastor? Na prática, isso significa que nós estamos com o aumento de visualizações, o aumento de inscritos, o aumento de likes, o aumento de comentários, o que acrescenta é que nós vamos ficando melhor posicionados na plataforma YouTube. E na prática isso tem uma implicação. você vai sempre estar vendo e tendo outras indicações muito boas. Também, enquanto eu ouvia, apareceram três ministros da palavra que são uma bênção. Então, já estou imaginando que, na medida que passar mais 1.000, 2.000, 3.000, né, se o Senhor assim nos permitir, o Senhor vai nos projetando outros nomes que você pode ouvir sermões deles, né? E vai projetando no canal deles, a hora que alguém estiver ouvindo, vai projetando esse. Então, tudo isso coopera para o anúncio da palavra, tá bom? Então, esse é o objetivo em nome de Jesus, não tem outro objetivo. O outro objetivo que poderia vir, irmãos, não dá tempo, a não ser que Deus faça um milagre. Primeiro de Jesus não voltar rápido, que eu acho o mais difícil. Segundo, para ele, que é difícil para nós, mas para ele não, eu precisaria viver uns 20 anos ministrando semanalmente, uma, duas, postando, eu e a pastora, para que nós tivéssemos um número de acesso assim tão grande que parece, eu não sei se é isso mesmo, não sei. Não tenho certeza para afirmá-lo, mas parece que aqueles que passam da casa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei, até podem receber algum tipo de remuneração. Mas eu precisaria viver 20 anos postando todo dia. E não vou fazer isso, né? Porque a palavra é séria. Nós temos que ter uma postura séria, um preparo sério. E claro que eu não estou dando aula de teologia nos vídeos, é uma pequena pregação, mas eu estou fazendo com o maior cuidado possível. A pastora também, orem por ela, ela tem passado por problemas de saúde. Então eu vou fazer o pedido para você. Quer que alguém ouça o WhatsApp? Mande o telefone para nós, fale com ela. Fale com a pessoa. Quer que a pessoa ouça o blog, um dos grandes, e vai se tornando um dos maiores acervos de ministração capítulo a capítulo no Brasil e em muitas nações, tenho certeza. Bloglogo7.blogspot.com. E recomende para mais um por semana. Faça esse compromisso. Se comprometa com o anúncio do Evangelho. Se você acha que é muito fraco, então recomenda outro. Recomende outro. Se você acha que é médio e quer recomendar outro, recomende outro. Ótimo. Se você acha que está bom, aí então recomende para que outras pessoas possam também ser abençoados. Muito bem. Nós já fizemos uma palavra pastoral sobre o final, já falamos do vídeo, né? Então vá lá, não perca e, por favor, inscreva-se. Só digitar ali onde está inscrever-se, inscrição, só pôr o dedinho, né? E aí depois ativar o sininho, você está inscrito. Isso fortalece o canal. É um pedido mesmo que eu faço a você. E, claro, o maior pedido é divulgue para outras pessoas, né? Tá? Então, isso tudo você faz em 20 segundos, né? Dá o like, inscrever-se, divulgar, divulgue para alguém, pelo menos para alguém um por semana. E se quiser compartilhar alguma palavra, compartilhe, porque é bom, como já expliquei. Eu vou ler a devocional e aí vou ler o 8 e o 9. Sabendo que você vai ouvir duas verdades que estão nesse. Há uma visão profética de juízo de Deus no capítulo 8, e no capítulo 9 há uma palavra final de reerguimento de Israel E esse reerguimento, você já sabe agora que tanto cristãos como judeus sérios sabem que é um texto messiânico. Tá bom? Muito bem. Romanos 5, capítulo 5, diz o irmão Everson, mandando na postagem, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não fique triste, traga à sua memória o que pode lhe dar esperança. A providência de Deus nem sempre nos conduz por caminhos fáceis. Jesus nunca nos prometeu ausência de aflição. Prometeu-nos presença constante e vitória certa. Não alimente sua alma com amargura. Não entregue seu coração à tristeza. Não se capitule à dor que tenta invadir sua alma. Olha para cima, olha para Deus. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Ele nos desejou um dia abençoado e nós desejamos a ele e à família uma noite abençoada e amanhã um dia abençoado também. Vamos para a leitura. Capítulo 8 e 9 de Amós. A visão profética do cesto de frutos. Eis que Yahvé, o Senhor Deus, me mostrou um cesto de frutas de verão e me indagou: Amós, o que vês? Ao que eu lhe respondi: um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me revelou: pois bem, eis que chegou o fim do meu povo Israel. Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Exclamação. Ouviu? Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Chegou ao fim. Então agora você está entendendo claramente. Pelo versículo 2 já se diz tudo. Por isso que Neemias, depois do exílio, do Reino do Norte, depois do exílio do Reino do Sul, ele tem que fazer uma oração de confissão, de quebrantamento, porque para Deus já estava estabelecido, né, o juízo contra Israel que se corrompeu. Versículo 3: mas naquele dia os cânticos no templo se tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares, silêncio absoluto. Irmãos, aqui é um silêncio fúnebre em lugar de festa. Essa será uma safra sem os tradicionais e alegres cânticos de ação de graças, como em Levítico 23, 39 a 41. Somente a paralisia que o desespero impõe diante da calamidade. Chegou o fim dos ensinos por meio de metáforas. Israel estava maduro e pronto para ser ceifado conforme as antigas advertências. Aqui, queridos, até aqui seria o ponto final para Israel. É o juízo de Deus. Ouvi isso com atenção. E aqui não está falando só do Reino do Norte, mais particularmente para o Reino do Norte, que se chamava Israel. Mas toda a casa, já foi falado em capítulos anteriores, Judá também foi sentenciado por Deus. Ouvi isso com atenção, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, murmurando: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E a que horas terminará o período do Shabat, sábado, para que possamos comercializar o trigo, diminuindo o efa à medida e aumentando o ciclo, o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas. Olha só, o pecado estava exalando e chegou às narinas de Deus, e o Senhor chegou a comparar aqui. Ia fazer com Israel como fez com Sodoma e Gomorra. E assim, podendo comprar o pobre mediante a prata, para que se torne servo e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até a palha de trigo? E Avé jurou contra a arrogância de Jacó: jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram. Porventura não estremecerá toda a terra por causa disso? Não pranteará todo aquele que nela habita? Certamente toda essa terra se erguerá como o Nilo, será agitada e logo em seguida afundará, como o próprio ribeiro do Nilo. Quem ouviu a mensagem que fala sobre o ano do jubileu, vê que, por certo, irmão, já na monarquia, isso estava muito comprometido. Eu acho que foi até a monarquia, né? Eu sou um desses, acompanho os que pensam dessa maneira. Porque a injustiça já estava correndo solta. Eis que naquele grande dia, assegura Yahvé, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Ó juízo, irmãos! Transformarei as suas festas sagradas em velório e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrios de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre essa terra. Não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Mais um parêntese pequeno. Irmãos, comecem pelos familiares. Quando eu estou falando de divulgar aí o canal, o blog, comece pelo familiar, pelo seu filho, seu neto, sua filha, seu cunhado. Comece, irmãos, olha essa palavra sobre Israel. Nós, como estamos tratando de um texto que vai entrar no caráter escatológico no capítulo 9, nós estamos na véspera da volta de Jesus. Haverá fome sobre a terra. Não só fome e sede de água, mas fome de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Talvez as Bíblias sejam perseguidas, confiscadas, agora como está tudo em celular, talvez todas canceladas. Todas. Isso é muito fácil agora. Cada vez mais fácil. Então, é hora das pessoas se apegarem a Deus. E se apegarem a Deus de todo o coração. Os homens vaguearão, versículo 12, de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhe será possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Aqueles que juram por Azimá e outros deuses pagãos, vergonha e pecado de Samaria, e os que proferem juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou ainda juro pelo poder de Berseba, todos tombarão ao fio da espada para nunca mais se levantar. Vou repetir, olha, hoje são outros nomes, outros deuses, outra forma de paganismo, mas o mundo está como Sodoma e Gomorra. Não vai ficar. Já está como Sodoma e Gomorra. Então é a hora de trabalhar com a sua filha, sua sobrinha, seu sobrinho. É a hora, passou da hora. Mas para trabalhar com ele, você precisa se permitir impregnar da presença de Deus. Permitir que o Senhor encha o seu coração. Senão você vai achar, não, tudo é normal, tá, tudo está valendo, havendo amor, né? Tudo bem, vale tudo, né? Se você continuar pensando assim, você não vai trabalhar com ninguém. E talvez você esteja nessa lista daqueles que vão ter fome e sede e não vão ter com que se saciar. Mas deixe que Deus trate o seu coração. Se Deus te levantou como um líder, me lembrei de uma vida agora que um jovem daqui que eu reconheço nele uma liderança muito forte. Se Deus te levantou como líder, então se apegue a Deus e comece devagarzinho de novo a voltar e a liderar no reino, para a honra e glória do Senhor, para a evangelização, para a santificação. É agora, irmãos. Não tem outro momento. Pegue o segredo da felicidade, que é Jesus Cristo, o Senhor. Se agarre a Ele. Eu também postei Deus Criador. Os irmãos não têm visto muito. Eu quero dizer, irmãos, é a hora de lembrar: Deus é Criador, Deus é Libertador. Liberou Israel com pragas terríveis no Egito. Pode ver em cada vídeo, aliança com Deus. Em cada vídeo tem uma palavra muito pontual para você se apegar com Deus, para eu me apegar. Sempre primeiro é para mim, e depois para minha casa, e depois para os meus queridos, e depois assim por diante, né? Muito bem. Esse é o juízo, e você viu que do ponto de vista de Deus estava escrito: nunca mais. Acabou para eles. Tá bem? Tem um momento aqui que fica mais claro no final. Samaria, nós estamos falando do Reino do Norte. Israel dividido em Reino do Norte e Sul, aqui é um juízo mais específico para o Reino do Norte. Tá bem? Muito embora no livro de Amós, eu repito, tenha ocorrido um juízo para o Reino do Norte e já um aviso do juízo para o Reino do Sul também. E aconteceu. E aconteceu. Foi a Síria, foram os babilônios, os medo-persas, os gregos, os romanos, 2.000 anos sem casa para morar, para ser Israel. E hoje, Jerusalém, a capital, não podendo ser capital. Os outros dizendo: não, não pode ser capital, tem que ser Tel Aviv. Quando, na verdade, Jerusalém é a capital de Israel. Isso tudo aconteceu já desde o ano 700. É o pecado que Deus viu entrar em Israel, Israel acolher esse pecado. Da mesma maneira, nós não podemos continuar assistindo isso em nossas vidas e as pessoas que estão próximas de nós. E mesmo as que estão distantes. Temos que avisar a todos. Para encerrar, último capítulo, os juízos de Deus são inexoráveis. Capítulo 9. Eis que contemplei Adonai, meu Deus, junto ao altar, e ele me ordenou: bate no topo das colunas, para que tremam os umbrais, e despedaça-os sobre a cabeça de todos os presentes, quanto às pessoas que sobrarem, eu as matarei ao fio da espada, ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Irmãos, irmãs, ouçam. Isso foi para Israel, 700 anos antes de Cristo, mais 750 anos, né? Mas hoje essa palavra é atualíssima. É para hoje. Ninguém vai escapar se não tiver firme em Jesus. Mesmo que escavem até o Sheol, Sheol é a morada dos mortos, né? Mesmo que escavem até o Sheol, as profundezas, dali a minha mão os alcançará e os tirará, ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. Se tentarem se esconder no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Se buscarem as profundezas do mar, para se ocultarem dos meus olhos, darei ordem à grande serpente, e ela os morderá. Me lembro das serpentes que morderam o povo de Israel no deserto. Aqui está falando da grande serpente, aquela que picou o calcanhar. E Deus vai dar ordem para ele fazer o que Deus permitir como último momento de filtro na casa dele, para ver quem é dele e quem não é. E quem for dele tem que ser dele de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, de todo o entendimento, né? Então, darei ordem à grande serpente, o antigo dragão, a grande serpente, diz o Apocalipse, e ela os morderá. Ainda que sejam levados ao cativeiro por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os extermine. Irmãos, os dias que se avizinham são terríveis. Eis que colocarei em vigilância permanente para lhes fazer o mal e não o bem. Você pode estar perguntando, pastor, mas isso não é de 750? Eu já expliquei, mas vou repetir. Em 750 aproximadamente, isso era para o reino do norte do estado de Israel. Depois, 100 anos depois, 150 anos depois, para o reino do sul. E depois do Messias, no ano 70, os judeus foram expulsos. E hoje, Sodoma e Gomorra está estabelecido na civilização ocidental e oriental também, com seus milhares de deuses, e Jesus está voltando. Então, eu estou usando esse exemplo do que aconteceu lá para dizer: o Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Se não ouvir a voz do Senhor, se não abrir a porta e ele não entrar e não cear com você, você sofrerá eternamente. Aliás, primeiro um castigo durante um tempo que se chama de milênio. E depois desse castigo, a extinção eterna. Não adianta se esconder. Não tem como se esconder. Ali ordenarei que a espada os extermine, no, os que foram levados para cativeiro. Eis que me colocarei em vigilância permanente para lhes fazer o mal e não o bem. O Senhor é quem está dizendo: eu vou levantar o mal e não o bem. Aliás, os rabinos costumam dizer que, na posição deles, a figura de Satanás é uma figura absolutamente controlada por Deus. E é verdade, no Antigo Testamento não tem essa ideia do Novo Testamento, dessa batalha espiritual com forças praticamente semelhantes. Isso é um absurdo. Nesse aspecto, eles estão corretos. Isso é um absurdo por completo. Ele só vai fazer aquilo que Deus permitir ele fazer. Agora, o que Deus permitir que se faça, ele vai fazer. O anticristo, o falso profeta, a besta. Pois Adonai, o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete, e todos os seus habitantes pranteiam. Adonai ergue toda a terra como o Nilo, depois diminui suas águas como o ribeirão do Egito. Ele constrói as câmaras no céu e firma sua abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra. Yahvé é o seu nome. Eu sou é o seu nome. Essa era a visão que eles tinham, né? Uma abóboda sobre a terra, que sustentavam as águas, do alto, que vinham de Deus. Aí eu precisaria gastar um outro tempo. A visão que eles tinham de como Deus sustentava o planeta, de como se organizava, essa é uma expressão disso, né? E Deus está falando aqui, ó, versículo 7, ó israelitas, do capítulo 9, não sois vós para comigo como os etíopes? Porventura não livrei Israel da terra do Egito e os filisteus de Caftor, Creta e os sírios de Kir? Ora, os olhos de Deus, Adonai, estão contra esse reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, assegura Yahvé, Glória a Deus. Não destruirei por completo a casa de Jacó. Então, aqui, exatamente no versículo 8, é a transição daquele que parece um texto final para o povo de Israel, seja no norte, depois ao sul, mas aqui ele começa a se mostrar messiânico na medida que ele diz: eu não vou acabar por completo. Vão ficar os remanescentes até que venha o Messias e comece então um novo. O reino vai estar vindo de novo, né? O segundo Adão, aquele que vai fazer alguém nascer de novo, aquele que vai fazer alguém ser batizado no Espírito Santo, o Messias. Versículo 9: porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que me sacode o grão na peneira, contudo, nenhum só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados. Igreja do Senhor, eu falo como o primeiro que precisa estar quebrantado diante de Deus. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados. Por meio da espada do juízo. É o grande livro do juízo. Amós é juízo de ponta a ponta. Por meio da espada do juízo, os quais alegam: a desgraça jamais nos atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. E Deus está dizendo: não, não, não. Sou eu é quem vou fazer, é quem vai fazer isso. Muito bem. Aliás, muito bem, não, né? Texto duro. Capítulo 8, capítulo 9. Mas o Senhor deixa uma afirmação: não vou destruir por completo. A gente respira fundo. E agora, a total restauração do povo de Israel, quando se configura definitivamente um texto messiânico. Quer ver? Só faltam seis versículos. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Quem é chamado filho de Davi? Messias. E quem ao mesmo tempo é o Senhor de Davi? Messias, o Senhor Jesus. Levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado, restaurarei as suas ruínas, eu mesmo as reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Bendito seja o Senhor, porque ele começou de novo a história. Eles passaram por 700 anos aproximadamente de pura exílio atrás de exílio, povo, dominadores atrás de dominadores, povos atrás de povos contra a vida deles. Depois, nos anos 70, são mandados para fora da sua casa, voltam 2.000 anos depois. Esse é o juízo. Você acha que para nós vai ser diferente? Se nós não tomarmos uma decisão? Então, o que eu tinha mencionado na abertura, o próprio Talmud, que é isso, pastor? O registro histórico e tradicional dos principais ensinos rabínicos sobre a Torá, a lei, considera essa passagem messiânica. Desperta uma esperança que subjaz às profecias e admoestações de Amós. Fé, ainda que essa seja uma palavra do Novo Testamento, discordo dessa parte do rodapé, porque o pai da fé é Abraão, e o pai da fé já está lá atrás. E vai se falar em Abacuque sobre fé. Fé vai estar na história do povo de Israel. Então, discordo dessa partezinha aqui do rodapé, né? Ele diz: fé, ainda que seja essa uma palavra do Novo Testamento, né? Ah, o justo viverá pela fé. Não. Fé já está presente, sempre teve presente. Permeia todo o Antigo Testamento, desde a catastrófica passagem de Gênesis 3, especialmente o verso 15, até os seus últimos profetas. Yahvé enviará bênçãos depois da purificação promovida por seu juízo. O juízo de Deus é para purificar. E não rejeitará Israel para sempre. Aleluia. A tenda refere-se a uma cabana, ou o tabernáculo, um abrigo rudimentar, onde se manifestava a presença de Deus, a glória de Deus ali no deserto. A expressão tenda foi escolhida a fim de relembrar o começo humilde do reinado davídico também. Davi significa a dinastia real, a casa, o reino unido das 12 tribos. Então prestem atenção, irmãos, o concerto de Yahvé com Davi, segundo Samuel 7, continha uma promessa de que seus descendentes teriam um reino eterno. Ora, como ter um reino eterno? Só através do Messias. Só o Messias pode conceder o reino eterno. Jesus Cristo, como filho de Davi e ao mesmo tempo Senhor de Davi, recomendo a leitura, não está aqui, mas Salmo 110, versículo 1 e 2, é o cumprimento da promessa profética, fazendo que tanto judeus como gentios sejam participantes das glórias do reino celestial do Filho de Deus. Atos 15, 12 a 21. Todas as nações e povos do mundo pertencem ao Senhor, ainda que muitas pessoas não se deem conta disso. Depois de todas as previsões de destruição, as palavras finais do profeta Amós apontam para um tempo de grande prosperidade paradisíaca ou edênica, aquilo que vem de Adão, né? Adâmica, edênica, quando até as estações do ano conviveriam em tal harmonia climática entre si que já não seria necessário qualquer intervalo entre a semeadura e a colheita, e haveria suprimento contínuo de produtos puros, frescos, nutritivos, em contraste com o que for apresentado no capítulo 4, versículos 6 a 11. Então é um texto messiânico. Jesus vai operar isso. Já operou isso. E já está para voltar. E uma promessa gloriosa para o final, para a volta dele. Quando Israel for definitivamente restaurado, nunca mais voltará a ser ameaçado ou destruído. Versículo 15, Oséias 1, Oséias 2, 23. Aleluia. Quando ele se render diante do Messias, nunca mais acontecerá mais nada disso. Porque a casa de Davi terá estabelecido, então, o concerto com Deus novamente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Versículo 12 a 15, para concluir. Para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, garante Yahvé que cumprirá todas essas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor. Digo eu aos irmãos e irmãs agora, irmãos, irmãs, os dias estão chegando. Da volta de Jesus, muito próximo, muito mesmo. Talvez eu mesmo o veja. Os dias estão chegando, talvez você mesmo veja. E se, não, estou esperando há 40, 50 anos. Irmãos, irmãs, olhe os sinais, todos os sinais. Já se viam esses sinais há 2000 anos, agora então. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas ao que lança semente. E os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta a Israel. Aleluia! Ele já trouxe de volta. Então trarei de volta a Israel, o meu povo expatriado. Aqui é explícito, né? O povo que ficou sem pátria 2000 anos, do ano 70 até 1948. Então trarei de volta a Israel, o meu povo expatriado, terá nova sorte. Eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas e nelas habitarão em paz, plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Fala da volta nesse século passado, mas já aponta para um caráter escatológico também, de plantar vinha e beber o vinho que de cultivar o pomar e comer o seu fruto, e tudo isso com habitação em paz. Isso ainda não se cumpriu, só quando eles se renderem a Jesus, porque eles não estão conseguindo habitar em paz. Eles são cercados e atacados todo dia. E pouco se fala nisso. Pouco se fala nisso. Eles são atacados todo dia. Ainda bem que não respondem com a força militar que tem. Porque se responderem, a gente teria uma terceira guerra mundial. Mas eles são atacados todo dia com mísseis até caseiros e coisas assim. São atacados todo dia, desde que voltaram. Então, como o texto está falando que eles vão reconstruir as cidades a partir das suas ruínas e vão habitar em paz, esse caráter aqui, habitar em paz, aponta para um momento ainda posterior ao que aconteceu no século passado. É o momento onde eles já se renderão ao Messias de Israel, Messias deles mesmos, e eles vão poder plantar vinha e beber o bom vinho, cultivar pomar e comer do seu fruto, porque aí não haverá mais ataque. Eles viverão em paz junto com as outras nações que também vão se render ao Messias. E assim haverei de plantá-los no seu território, para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes outorguei. Assegura Yahvé, o seu Elohim, Deus. Quando muita gente diz assim: ah, os outros vão fazer isso, os outros vão fazer aquilo, vão conseguir isso, vão conseguir aquilo. Ora, já conseguiram dominar 700 anos, depois conseguiram tirar do país, conseguiram fazer eles ficarem longe de casa 2.000 anos, e agora alguns acreditam que vão destruí-los. Não vão destruí-los. Não vão destruí-los. Simplesmente porque Deus tem uma aliança, simples assim. Não vão destruí-los. Se alguém poderia destruí-los, é o Senhor, pelo juízo. Mas o Senhor não vai destruir, haverá uma chance para eles se renderem, se dobrarem diante do Messias, abrirem os olhos, eles terão um entendimento, duas testemunhas se manifestarão e eles entenderão: é Ele o Messias, eles se renderão e assim eles serão plantados para sempre no seu território. É o novo céu, a nova terra, para nunca mais serem desarraigados. A nova Jerusalém da terra que eu lhes outorguei, assegura Yahvé, o seu Elohim, Deus. Irmãos, ninguém vai vencê-los. Pode tirar pedaço de terra, pode matar, pode entrar lá fazendo terrorismo, pode a mídia fazer o que quiser, falar o que quiser, podem os outros povos se juntarem e para atacar, pode encontrar solidariedade para os que os atacam, pode encontrar solidariedade no mundo inteiro por causa do anti-sionismo, anti-Israel, mas não vão vencê-los. Quem abençoá-los, os abençoar, será abençoado. Quem os amaldiçoar, será amaldiçoado. Israel é o povo escolhido do Senhor, e ponto final. É o povo escolhido para fazer o testemunho primeiro, e esse testemunho chegar até todas as nações, e já chegou a todas as nações. Ou está no finalzinho, finalzinho do finalzinho do finalzinho, para chegar a todas as nações. Não adianta. Pode ficar de cara feia, pode ficar emburrado, pode fazer o que quiser, não vai vencer Israel, ninguém vence. Pode vencer o pecado, pode vencer, Deus mesmo vai vencer o pecado. Pode vencer algumas batalhas que Deus permitir para ainda o tratamento, para que eles aperfeiçoem seu caráter e voltem para as Escrituras. Mas isso não é uma exclusividade deles, não. A nova Israel, que foi enxertada na videira, que é Cristo Jesus, a igreja também. Ninguém vai vencer a igreja. Ela pode murchar, os movimentos podem acabar, movimentos originários de líderes que surgiram ao longo de 2000 anos podem se esvair nesses movimentos, podem apagar a chama, mas Deus sempre mantém um remanescente fiel, ou alguns remanescentes fiéis. E esses remanescentes se juntam e permanecem com o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém prevalecerá contra Israel até o final, ninguém prevalecerá contra a igreja até o final. Nós já vencemos, já está escrito. Agora, a única pergunta é: quem vai estar no rol dos vencedores, dos mais do que vencedores, tanto de Israel como da igreja? Foram todos os israelitas que venceram? Não. No deserto mesmo, a terra engoliu a muitos. Praga, serpente, coisas que Deus permitia, porque o povo se rebelou. A igreja, todos os arrolados vencerão? Não. Só 5 noivas estarão com óleo preparado para a chegada do noivo. Só 5 de 10. Jesus já apontou que metade vai entrar e metade não, dos arrolados, da noiva, da igreja. Ora, você quer ser da igreja, passar a vida inteira na igreja e na hora da volta de Jesus apresentar-se e levar lá o seu crachá ou até um conjunto de certas atividades que você desempenhou, e ele fala, você quer que ele diga para você: não, você não vai entrar, você não tem a lamparina com óleo para entrar. Então certifique-se de que a sua vida é uma vida de verdadeira adoração ao Senhor. Certifique-se de que o ministério que você está fazendo, de crianças até a terceira idade, é um ministério que evangeliza. Essa criança precisa ser, não é só contar historinha, ela precisa ser evangelizada, ela precisa ser impactada. Grandes momentos de avivamento, crianças se dobraram diante do Senhor. Samuel é um exemplo. Posso dar outro. Jesus é outro exemplo. Certifique-se de que seu trabalho com crianças até a terceira idade, passando por que segmento for, é um trabalho para evangelizar, para santificar, é um trabalho para gerar verdadeiros adoradores, senão você está só perdendo tempo, amigo. Porque Jesus avisou: 5 noivas das 10 noivas, 5 vão entrar, 5 não. Ele já disse, então ele tá fazendo uma linha de corte, metade não, porque não tem óleo. Porque não tem a presença do Espírito Santo. Porque não tem a presença de Deus. E eu vou repetir uma frase para os irmãos pentecostais, queridos. Ter a presença do Espírito Santo não é falar em línguas, não. Ter a presença do Espírito Santo é o poder de Deus para manifestar a glória do Senhor, para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é uma questão de uso e costume nem nome de igreja. É uma questão de ser verdadeiro ou de não ser verdadeiro. De ser adorador ou de não ser adorador. É a hora, irmãos. É a hora, pastores, pastoras, missionários, missionárias. É a hora de todo mundo tomar uma posição. Eu sou cristão, eu vou ser cristão para valer. Ainda vou, provavelmente vou ter falhas, vou ter erros. Não vou cair na ilusão mentirosa de que eu não vou errar mais, mas se eu errar, eu vou me apresentar perante Deus, não cinicamente, né? Eu erro, me apresento, erro, me apresento, erro, me apresento. Não, se acontecer Essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Nós já temos uma postura agora de lavados no sangue do Cordeiro. A ordem, o sacerdócio de Melquisedeque já nos transformou em homens santos, em mulheres santas. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Então, bendito seja o nome do Senhor. É para não pecar. A nossa nova natureza não quer pecar. Mas se. Quando isso é colocado no texto, evidencia a possibilidade. Se acontecer, então eu me apresento a Deus, confesso o meu pecado, me acerto com Ele, peço perdão, peço ajuda, digo que essa área é uma área de fragilidade, geralmente é uma área de fragilidade, e aí falo, peço a Deus, Senhor, me conserta nessa área, e ele vai lhe consertar porque ele quer que você esteja com óleo para entrar. E se permitir um espinho na carne, para que você não se ensoberbeça, ele vai permitir, mas a sua santidade não vai parar. Ela é ininterrupta, perdão, ininterrupta, ininterrupta, ininterrupta, só vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas, pastor, e Deus pode permitir? Pode. Por quê? Para você não ficar de bola alta, não subir a bola, não ficar soberbo. Ele pode tudo. Mas não necessariamente vai fazer. Espinho na carne foi a experiência de Paulo e de muitos outros irmãos e irmãs ao longo desses milênios, mas o que importa é que ao findar o livro de Amós, nós entendamos, Deus julgou as nações que se levantaram contra o seu povo. Ponto. E condenou. Condenou. Só voltaram a ter uma nova chance a partir de Jesus, quando se tornaram alvo de evangelização dos apóstolos para os gentios. Foi de Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria e chegou aos confins da terra. Só em Jesus esses povos todos voltaram a ter uma nova chance. Nós, que não somos hebreus. Deus julgou os outros povos e eles só voltaram a ter uma chance. Não foram aniquilados definitivamente por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Aí Deus julgou o território norte de Israel, chamado Israel, julgou o território sul e disse: ó, não vai ter mais para eles. E quase, se a ira de Deus continua assim, não haveria mais nada. Mas antes da fundação do mundo, preste atenção, Deus, na sua onisciência e soberania, sabendo de tudo, já havia providenciado um Cordeiro Santo que foi imolado. E ele providenciou então para que apaziguasse a sua própria ira. Quando ele vai irar-se e destruir, e não vai sobrar mais nada para ninguém. É então o Cordeiro Santo, é o resgate, é o preço de resgate que Deus precisava. Ele precisava de um resgate que viesse, um resgate divino, porque a ofensa foi feita contra um ser divino. E aí Jesus, que é plenamente divino, paga essa ofensa como ser divino. E ele precisava de um arrependimento humano e um resgate humano, porque quem cometeu o pecado foi o ser humano, e Jesus, como plenamente humano, paga o resgate como ser humano. Ele paga como ser humano e paga como um Deus, plenamente Deus. E aí a ira de Deus é aplacada, e então, através do Messias, no final do texto, você vê o juízo das nações, o juízo de Israel, o juízo de Judá, o juízo das 12 tribos, da casa de Davi, todo mundo seria exterminado. Mas aí vem a última palavra: o Messias está chegando. E quando o Messias chegar, tudo isso acabará. o Messias já chegou e tudo isso pode acabar para você, pode acabar para sua família, pode acabar para nossa igreja, pode acabar para a sociedade, mas nós precisamos testemunhar. E se você não cumprir as tarefas fáceis que estão ao seu dispor, como as que eu estou propondo, por exemplo, ouvir as mensagens que estamos enviando, inscrever-se, divulgar. Irmãos, eu tenho certeza que, tirando as grandes 10 agências maiores que atuam no Brasil, América Latina, né, eu lembro aqui Portas Abertas, Jocum, Cristo é Resposta, Operação Mobilização, deve ter umas 10 aí, aproximadamente. Tirando isso, Deus tem nos agraciado poderosamente. Mais de 300 mil vezes a palavra já foi ouvida. Então, divulgue, ore por nós, divulgue, inscreva-se, inscreva outra pessoa. Fale com ela de uma maneira sábia, para que ela ouça a palavra, porque Jesus está chegando, e aí não adianta dizer eu sou dessa denominação, ou eu sou filho dele, ou sou filho dela, sou neto dele, sou neto dela. Não adianta nada disso. O que vai adiantar é se você está lavado no sangue do Cordeiro e cheio do óleo do Espírito Santo. Você está cheio do óleo? Não, já tive com óleo, mas agora a sobrecarga de atividades, eu estou sem óleo agora. Então, sem óleo você não entra para as bodas. Sem a presença do Espírito você não entra. Você precisa estar lavado no sangue do Cordeiro e com óleo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe. E que esse livro de Amós seja, assim, um testemunho. E quem ouvi hoje ou ouvi no blog, tome uma decisão. Vou ser seguidor de Jesus para valer. Eu quero o sangue dele derramado na cruz sobre a minha vida. Eu quero o óleo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Quero glorificar a Deus Pai para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.